colagem da pressão no 7, primeira curva direita, saída São Bruno, ali da transição Mótiva, transforme 5576, controle Salvador, operem 1-2, é a próxima 8. curva permanece à direita e a saída é a mesma, são rumo à linha da transição ótima. doideira na pista, ok? Estamos aí dizendo ao senhor, a estreia anteriormente, conforme eu havia lhe passado, informou que tinha uma previsão de uns 10 minutos para a abertura da pista. pista 10 em uso, procedimento elétrico X-Ray, pista via 11 para 2 do CES, position 0, 3, no próximo localizador. Position, altímetro 0 a 3. Do Norte 7, 7, 2, 2 na aproximação, revisão para 2, 2, 0. Controle 1-2-0-8-0. 0-0, obrigado, bom trabalho.

02, desce essa primeira direita, Júlio vai mandar medida do possível. E taxi de Alfa pode ser para você, Juliette. Direto Leda, Da subida, 4-2-2